Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se acende e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Eita, meu filho, tá começando mais um Central do Forró. Eita, aqui tá o Coronelzinho Ojuara, meu filho, esse mês de agosto. Ô, mês bom, né? Então, meu filho, abre a reguenguela que o véio já tá no ar, o véio já tá aí dentro, né? Mas dentro do seu radinho. Confunda não, meu filho, aumenta esse negócio, vamos mesmo. E nas partes técnicas tá ele. Ele, cabelo. Só de parafuso! Mandando ver aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró! É, meu filho, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência! Você sabe que tem um encontro marcado aqui comigo todo final de semana aqui nessa mesma emissora, viu, meu filho? Cuidado, não confunda não! Tá chegando pra você, som da banda magnífico! Vou chorar! Acunha, meu filho! Excelente final de semana! Peça pra dizer que eu não vou chorar, que eu não vou sofrer, porque me vê morrendo de paixão, mas partiu meu coração. Não me peça pra fingir que eu não sinto amor, me falta seu calor, você me empurrou de suas mãos, o vazio da solidão. Vou ter que encontrar nova paixão, novo amor. Acostumar a usar um novo cobertor. Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar. Depois do abandono você quer me consolar. Mas eu vou chorar e não importa o que você disser. Se já não me quer mais pra ser sua mulher, eu vou chorar até você sair de mim. Vai ser tão ruim, mas eu vou chorar e não importa o que você disser. Já não me quer mais pra ser sua mulher. Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim. Tem que ser assim pra essa dor poder chegar ao nova paixão, um novo amor. Vou me acostumar a usar um novo cobertor. Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar. Depois do abandono você quer me consolar. Mas eu vou chorar, você está demais. Eu vou chorar até você sair de mim. Vai ser tão ruim, mas eu vou chorar. E não importa o que você disser. Se já não me quer mais, vou ser sua mulher. Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim. Tem que ser assim pra essa dor poder chegar ao fim. Mas eu vou chorar. E não importa o que você disser. Se já não me quer mais, vou ser sua mulher. Eu vou chorar até você sair de mim. Vai ser tão ruim, mas eu vou poder chegar ao fim. Ao fim. Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida. Decidir-se melhorar. Uma mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida decantando tudo, que for bonito tudo que apareça faz. Também sou um rapaz latino-americano, eu não me engano, tenho taco nesse mundo de poetas, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, a vida é muito mais que morte. Numa procura um rumo certo, aquele norte. E desde garoto minha mãe diz ser legal. Um dar um dedo, de la laia, de la laia, de la laia. Um dar um dedo, de la laia, de la laia, de la laia. Foi num nublado domingo que eu vim embora, numa viagem à minha terra prometida. Buscar a sorte e encontrar uma saída, pra minha vida decidir-se melhorar. Uma mulher que Deus me deu sem preconceito, que tenho feito tanto amor e quero mais. Quero cantar a vida decantando tudo, que for bonito tudo que apareça faz. Também sou um rapaz latino-americano, cidadãos e vagabundos, ou vagalumes que divagam bar em bar. Oh meu querido Pai Celestial, minha busca é vida muito mais que morte. Numa procura um rumo certo, aquele norte. E desde garoto minha mãe diz ser legal. Dar um dedo, de la laia, de la laia, de la laia. Juara! Faz o seguinte, põe tudo que é meu numa caixa, os DVDs e as cartas, depois manda aqui pro meu flat. Faz o seguinte, se não quer voltar, fique aí. Agora eu me ajeito. Forró Boys. O barulho é esse. Chega mais TJ, deixa comigo, Roger. Essa quando toca, todo mundo dança. Não fala não, tô só sentando esse negócio, viu? Sente o pancadão. Yeah, yeah. Renato, meu irmão, e vem dançar com nós. Renato, forró boys. Sente o pancadão. Eita, Renato, meu irmão. Se você quer se divertir, se liga nessa então, galera. Forrozinha sofre mesmo forrozão. Entra nessa fita, o barulho é louco. O sistema é bruto e dessas minas no sufoco. Mano, eu quero ver você balança, é muito doido o som, é muito irado e vem pra cá. Tá cheio de gatinha, curtindo o pancadão. Chega mais aí e cate de teu sangue bom. E vem dançar com nós. Yeah, yeah. Eu não sou forró boys, sente o pancadão. Só no remelê. Eu não sou meu irmão, e vem dançar com nós. Eu não sou forró boys, sente o pancadão. Eita, eu não sou meu irmão. Sofre mesmo forrozão. Entra nessa fita, o barulho é louco. O sistema é bruto e dessas minas no sufoco. Mano, não quero ver você balançar. É muito doido, som é muito irado e vem pra cá. Tá cheio de gatinha, curtindo o pancadão. Chega mais aí e cade de teu sangue bom. E vem dançar com nós. Eu não sou forró boys, sente o pancadão. É, eu não sou meu irmão. E vem dançar com nós. Tá se assuntando? Renovo som, forró boys, sente o pancadão. Renovo som, meu irmão, e vem dançar com nós. Eita, renovo som, forró boys, sente o pancadão. Ah, moleque, renovo som, meu irmão. Ô, oh, pisada bruta do caramba, sou. A diferença, é enorme. Vem, vai. Match, yes. Olha o verão, sempre bom. Já fora da pegação. Vai. Eu digo match, fio dental, passe o óleo no bumbum. Match, fio dental, passe o óleo no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar que eu mesmo vou passar. Mete o fio dental e passe o óleo no bumbum. Mete o fio dental e passe o óleo no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar que eu mesmo vou passar. Chega o fim de semana, todo mundo esquentado. Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado. Domingo ensolarado, só combina com cerveja. Ao som do pegação, enquanto a noite não chega. A morena roliça, qualquer um que chega perto. Chamou a atenção do parceiro, feliz e cego. Preste atenção, se saia, cê fura olho. Essa já tem dono e eu vou. Vem! Mete o dental e passe o óleo no bumbum. Agora mete o dental e passe o óleo no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar que eu mesmo vou passar. Agora mete o dental e passe o óleo no bumbum. Mete o fio dental e passe o óleo no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar que eu mesmo. Ei! Relaxa, fica. fique à vontade, que isso é pegação. O som do verão. Em nome da Paling e Promoções. Vem pra cima, menino. A banda agora é meter o fio dental, passar o olho no bumbum. Som da pegação, viu? Respeita as caras. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se inclinar, relaxa, vai. Inclina, vai. Mete o dental, passe o olho no bumbum. Mete o fio dental e passe o olho no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se inclinar, que eu mesmo vou passar. Chegou fim de semana, todo mundo esquentado. Ela quer ir à praia pra deixar o corpo dourado. Domingo ensolarado, só combina com cerveja. Ao som do paredão, enquanto a noite não chega. A morena roliça, qualquer um que chega perto. Chamou a atenção do parceiro, bem sincero. Ei, preste atenção, viu? Essa já tem dono e eu vou pegar de novo. Mete o fio dental e passe o olho no bumbum. Mete o fio dental e passe o olho no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar que eu mesmo vou passar. Mete o fio dental, passe o óleo no bumbum. Mete o fio dental e passe o óleo no bumbum. O sol tá esquentando, então pode relaxar. Pode se empinar. Empina o bumbum e deixa o olhinho que o papai passa. Sucesso do forró na pegação. Essa daqui tá dando o que falar, viu, Léo? Forró da pegação, eita, forrozão da bexiga lixa, aqui no mesmo ser no nosso central do forró, e o véio encamula esta caramba, cuidado que não pode estar falando essas coisas não, que o povo tá escutando em casa, e pode ter menino ouvindo, cabeção, acude só de forrozinho, vai. E o Central do Forró, você sabe que tem um encontro marcado comigo todo final de semana. É, meu filho. Pra você que ligou o radinho agora, seja muito bem-vindo ao Central do Forró. Tá chegando pra você, forrozinho. É, farra de rico, né? Sabe o que é farra de rico? Sabe não, né, meu filho? Apertura aí, farra de rico. Ô, coisa boa. Vai só pra quem é. Grão fino, grão fino, grão fino. E rico bem novinho, grão fino, grão fino, grão fino. Olha só, rico bem novinho. Composição, Júlio Gomes, Vinícius Poeta. Estou legal, mais uma. Se segura, Sandodinho. O som do seu paredão. Esquilos, CDs. E na balada chego de BMW. Sempre ando com a modelo do meu lado. Camarote exclusivo que eu pago. Eu banco as bebidas, faço estrago. Quem sou eu? O cara da noitada, rei da mulherada, que anda de Porsche vermelho. Quem sou eu? O cara mais famoso, que vale um tesouro. Nascido em berço de ouro. As minhas todas estão em mim. O saco e meu estilo é assim. Grão fino, grão fino, grão fino. Olha só, rico bem novinho. Grão fino, grão fino, grão fino. Olha só, rico bem novinho. Grão fino, Guilherme de Maia, grão fino. Vai. Olha só, rico bem novinho. Grão fino de Monte Alegre, é só sujão. Sujão. RR Mármores Granitos. Som automotivo Natal, online Fame. Aurino Tenda de Paramirim. Estou, Aurino! E na balada chego de BMW. Sempre ando com a modelo do meu lado. Camarote exclusivo. digo que eu pago. Eu pago as bebidas, faço estrago. Quem sou eu? O cara da noitada e da mulherada que anda de Porsche vermelho. Quem sou eu? O cara mais famoso que vale um tesouro, nascido em berço de ouro. As minas do Tasco, olha em mim, tu sabe que meu estilo é assim. E grão fino, grão fino, grão fino. Olha, eu sou rico, bem novinho, grão fino, grão fino, grão fino. Online, fome! E grão fino, grão fino, grão fino. Olha, eu sou rico, bem novinho, grão fino. Palho de luxo, olha meu palho do jambô. Mas só é Reginho, é rico. É tudo grão fino de Parnamirim. Ah, ladrão. O som que toca no seu paredão. Estúdio já tá vacino, o estúdio das estrelas. Estourou! Balada Promoções. Barra de Rico, repertório novo. Se segura! 2014 é só na Barra de Rico. Cuidei! Coronel Bonjoa! A fábrica de sucesso. Sai madrugada, cidade parada. Eu aqui pensando em você. Pego o telefone, mando uma mensagem falando que estou querendo. Te falar que eu te amo. Já é madrugada e eu perdi o sono, rolando na cama, não consigo dormir. Fico delirando, vendo você no quarto, me chamando. Pense nos peitinhos gostosos, hein? E essa é nossa, viu? Simbora, é forró, mexe mais ao vivo. Alô, Patrícia. É. Minha vizinha tá desempregada, arruma um jeito pra trabalhar, pôs churrasco pra vender, e todo dia eu vou lá. O espetinho que ela faz é o melhor da região. Eita, espetinho gostoso, e eu já chego e passo a mão. O espetinho que ela faz é o melhor da região. Eita, espetinho gostoso, e eu já chego e passo a mão. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. E todo dia eu vou lá. Dente macio. É forró, mexe mais até umas horas. Alô, Guarulhos, estamos chegando aí. Minha vizinha tá desempregada, arruma um jeito pra trabalhar, pôs churrasco pra vender, e todo dia eu vou lá. O espetinho ela faz é o melhor da região. Eita, espetinho gostoso, eu já chego e passo a mão. O espetinho que ela faz é o melhor da região. Eita, espetinho gostoso, eu já chego e passo a mão. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. O espetinho da vizinha é muito bom, é muito bom, é bom demais. Ô Lucas Lee, o pessoal confunde, hein? Mas é espetinho. Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, agora sim, ó. Aí pede, aí pede, aí pede, aí pede, aí pede. O cara é estiloso, só anda de carrão, parece o rei do camarote, mas na verdade é o safadão. Aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Aí pode, aí pode, aí, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode, aí pode. Eu já tenho iPad, já tenho iPhone, já tenho iPod, e agora? É aí, aí. Aurélio Pan Gravações, a fábrica de sucesso. Aí dentro que eu quero colocar, aí dentro, aí dentro, aí dentro. Forró de volta! volta aqui pela sua emissora número 1 do Brasil. É, meu filho, eu, Coronelzinho Ajuara, tô de volta pra tocar muito forró pra vós, me ser, né? Esse é o Central do Forró nesse mês de agosto. Pense num mês bom, viu? É, meu filho, é bom demais! Mais um excelente grande final de semana pra você e nós por aqui, né? Tá chegando forrozinho pra você, meu filho? E a Cunha Forró, arroia! Toda linda, tá pira piradinha em mim. Vou te contar, titi por titi, a noite de amor. Eu fiz direitinho, eu fiz gostosinho, do jeitinho que papai mandou. Beijei aquela boca e ela ficou louca. A gente se pegando, tirei a sua roupa. Ela se derretendo, foi se entregando, tudo acontecendo e foi, foi. Aí pegou e foi, foi. Aí pegou e vira piradinha em mim, vou te contar. Titi por titi, a noite de amor. Eu fiz direitinho, eu fiz gostosinho, do jeitinho que papai mandou. Beijei aquela boca e ela ficou louca. A gente se pegando, tirei a sua roupa. Ela se derretendo, foi se entregando, tudo acontecendo e foi, foi. Aí pegou e foi, foi. Aí pegou e foi. Ai. Juara! Ponte do Brasil. Então, meu amor, cada vez que a gente se encontra, então, meu amor, com o que dizem por aí. Brasil. Edson Lima e Gatinha Manhosa. Bye. meu filho, tocando pra gente Mala Sem Alça, né? Ela chamando é o nome da música, é? Ela chamando. Mas se ela chamar, eu vou. Não me chame não, que eu vou. Central do Forró e o Coronel Juara aqui na sua rádio número 1. É sempre bom estar na companhia de todos vós me ser, viu? É sempre um prazer estar todo final de semana aqui, né? E nesse mês de julho, meu filho, é que é bom demais. Ô, coisa boa! Tá no Central do Forró, tá juntinho, coladinho aqui no radinho. Atolando música pra você, né? Meu filho, é pra tocar a música, a gente acunha forró, acunha forró. Apoie, meu filho, tome forró, tome, bora cabeça de parafuso, agiliza o negócio. Sim, Chora, sanfona sentida, sanfona sofrida. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixa mais pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora, sanfona, sentida, meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor. E teu gemido disfarça em minha alma essa dor. Sanfona é apaixonada, sofredora. Vem, amor, vem cantar, olhos ficam querendo chorar. Deixa mágoa pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora, sanfona, sente de meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinha ao amor. E teu gemido disfarça minha alma essa dor. Sofre, espreitada, vai forrofiando pra esse mundo afora, sanfona do povo. Juara! Sou um caboclo sonhador, meu senhor vivo. Não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa. E meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Coração tão sertanejo, vejam como anda flangendo meu olhar. Mergulhado nos beijos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia. Mega e Quinha, como vão? Tá tudo bem? Meu canto é tanto quanto canto sabia. Sou devoto do padre Inciso Romão, sou quieto do nosso rei do cangaço. E meu regaço fulminado em pensamentos, em meu revento sedento eu quero chegar. Deixem que eu cante cantigas de Nina, abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da vida. bexiga de bom. Deixa em meu verso passar na avenida um forró fiado tão da bexiga de bom. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu. Não queira mudar meu verso. Se é assim, não tem conversa. Em meu regresso para o brejo, diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo. Veja como anda com a gente o meu olhar. Mergulhado nos becos do meu passado. Perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném. Perguntar-me a todo instante por Bahia. Mega e finha, como vão? Tá tudo bem. Meu canto é tanto quanto canta o sabiá. Sou devoto do padre Inciso Romão. Sou quieto do nosso rei do cangaço. E em meu regaço, fulminado em pensamentos. Em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixem que eu cante cantigas de ninar. Abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida. Num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida. Forró fiado, tão da bexiga de bom. Passar na avenida num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida num forró fiado tão da bexiga de bom. Cabeça eu não me esqueço mais. Nunca mais, nunca mais. Foi a plenitude desse teu olhar que devolveu meus sonhos e a minha paz. Vou te amar sempre mais. Fico te querendo 24 horas ao meu lado. Seu amor tá me deixando mal acostumado. Um segundo sem você me causa tanta dor. A nossa paixão é surreal, é coisa de cinema. Quando estamos juntos, esqueço os meus problemas. Você é a metade que me completou. O teu beijo é mágico, teu olhar fantástico me faz perder o chão. Estou entregue em tuas mãos. O teu beijo é mágico, me deixou estático, sem explicação. Já é teu meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Joara. Pensei que nunca ia passar, que eu não ia esquecer. O que eu sentia já nem sei. Meu coração se enganou e o tempo me mostrou que foi bem melhor perder. Alguém especial já me apareceu. Naturalmente tudo aconteceu. Tô tão feliz, me apaixonei. Tocou pra gente banda Carisma, lá em cima tocou Caboclo Sonhador e Luiz Gonzaga. Caboclo Sonhador é bom, viu? Marcel Melo, é, belíssima canção. Tá vendo aí, meu filho? Tudo isso aqui no sonzão da sua rádio número 1. É bom demais, ô, coisa boa. É o Coronel Ojuara, é o Central do Forró. É o rei botando tudinho pra dentro. Aumenta o pitoco, cabeça de parafuso. Vai, aumenta. Aumenta, meu filho. Ô, homem desmantelado. Presta atenção no serviço, homem. Sim. Eita, pessoal. Eita, coisa boa. Sim. Concentrado, o forró já tá chegando no fim, mas passa tão ligeirinho, né? Eita coisa boa, tô esperando você no próximo final de semana, viu, meu filho? Esse mês de agosto tá um frio, né? É um frio da bexiga nesse mês de agosto, meu Deus do céu. Eita coisa boa, esse frio todo minha mão acaba ficando bem agarradinho com a velhinha, né? Vou me agarrar com minha velhinha. Então, pessoal, obrigado pela sua sintonia, tá bom? Obrigado pelo seu carinho. No outro final de semana estarei por aqui nesse mesmo emissora. Tchau, fui! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail. ouvintecentral@hotmail.com